Jesus forte e poderoso, majestoso em poder. Ouve, ó Pai, atentamente, vem depressa socorrer teus filhinhos com pureza, todos juntos a clamar. Manifesta entre nós, faça ouvir a tua voz, vem teu povo visitar. Manifesta entre nós, faça ouvir a tua voz, vem teu povo visitar. Galileia, tua voz se fez ouvir. Quando o mar revoltado quase tudo a sucumbir, repreendeste o vendaval. Logo tudo fez cessar. Tua voz se faça ouvir, repreende o temporal. Queiras hoje repetir, tua voz se faça ouvir, repreende o temporal.